Escuta aí, o mundo não chegou ao fim. Eu preciso de você e você de mim. Negros, maloqueiros, refugiados, há tempo temos que aprender, desenvolver os pensamentos. O segredo é não desiste, persiste, pode crer. Eu sou capaz, irmão, junto com você. Ceilândia, mil grau, humildade, periferia. Pense, reflita com calma, justiça, sabedoria. Não deixe de lutar pelos seus ideais. O sistema atrapalha seu direito, corra atrás. O futuro a Deus pertence, cuidado com a serpente. Você tá alimentando, te mata futuramente. Deus parceiro de verdade, não tenho medo. Naldo, atitude, homem bomba do conceito. O sistema covarde quer impor o respeito. Pra burguesia e polícia seremos sempre suspeitos. No barraco nada pra comer, vai fazer o quê? O pesadelo do moleque entre a fome e a PT. O sonho se escorre no rio de sangue da madame. Tem fome, desemprego, ladrão, forma a gangue. Colarinho branco, proteção, segurança, convênio. Pelo seu medo merece uma medalha de prêmio. Quem não ouviu pelo menos uma vez falar filosofia na periferia, parceiros com HK. Não precisa ter medo, meu Deus é que reina no peito. Não, mano, não precisa ter medo. Sustenta a afirmação. Os mal políticos não têm civilização. Ao mesmo tempo, falsas mentiras produzem sofrimento. Na favela falta água e luz a entrutar. Tento sair dessa ilusão. Não sou diferente dos outros, bota fé, irmão. Deus seja louvado, escrito na cédula. Dinheiro, força da justiça desviada pelo celular. A compaixão se perde no passado. Pai, madrasta é acusada. Criança do sexto andar é lançada. Solidão, desespero, agonia. A dor da dona Maria. Pecado, filho envolvido na cocaína. A culpa, a mão de obra brasileira mais barata do mundo. Por mais que eu lute, serei sempre um vagabundo. Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido. Esses países estão sempre em primeiro lugar. Pra alcançar temos que lutar, acreditar. É uma diferença emblemática para especialista. Esforço trabalhado, brasileiro não conquista. Funcionário supera jornada, 8 horas de trabalho. Salário no fim do mês, só um tênis velho rasgado. Somos da favela, becos e vielas, sim. Estamos reunidos, luta até o fim. O que ganho, pago o imposto e CMF com fim. O que sobra, pague IPTU, parcelas do jatim. Você só vale o que tem, é muita sacanagem. Eles gastam dinheiro público com viagem. O mundo com grandes comandantes, chefão. Comando o tráfico de criança, não vão pra prisão. Ando sozinho nesse mundão, não. Deus de cima guia meus caminhos da maldição. Deus de cima guia meus caminhos da maldição.